tenho meu ouro fino com letreiro pra morena ver. Eu tenho meu ouro fino com letreiro pra morena ver. Eu escrevi com quatro sílabas, está escrito pra quem sabe ler. Eu escrevi com quatro sílabas, está escrito pra quem sabe ler. Eu tenho meu ouro fino com letreiro pra morena ver. Eu tenho meu ouro fino com letreiro pra morena ver. Está escrito com quatro sílabas, está escrito pra quem sabe ler. Eu escrevi com quatro sílabas, está escrito pra quem sabe ler. Eu tenho meu ouro fino com letreiro pra morena ver. Eu tenho meu ouro fino com letreiro pra morena ver. Eu escrevi com quatro sílabas, está escrito pra quem sabe ler. Botei o meu ouro fino esse ano pra brincar. Botei o meu ouro fino esse ano pra brincar. Aqui dentro de Orém, na margem do Rio Amar. Aqui dentro de Orém, na margem do Rei Guamar. Eu tenho meu ouro fino, um letreiro pra morena ver. Eu tenho meu ouro fino, com um letreiro pra morena ver. Eu escrevi com quatro sílabas, está escrito pra quem sabe ler. Eu escrevi com quatro sílabas, está escrito pra quem sabe ler. Eu tando cantando boi, eu já sei da minha sina. Eu tando cantando boi, mas eu já sei da minha sina. Quando falta o meu zé, sou esse maracá me ensina. Quando falta o meu zé, sou esse maracá me ensina. Eu tando dentro da roda, não tenho medo de errar. Eu tando dentro da roda, não tenho medo de errar. Eu nasci pra cantar boi, foi a sorte que Deus me dá. Eu nasci pra cantar boi, é a sorte que Deus me dá.